apresenta Live Set. Live Set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Live Set. Estão mesmo a começar aquelas que são as tuas 2 horas mais importantes da semana. Começamos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais. Já sabem que podem votar todos os dias em bumpor.com. Power Play. Começamos então pelo número 10 esta semana a pertencer a TV Rock, Hook and Swing featuring Rudy, Diamonds in the Sky. 10. We'll be right back. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Número 9 para DJ XP e Albert Kick featuring Imagine. O single chama-se Sweet Love. 9. Vamos subindo agora para o número 8, esta semana a pertencer a Dario Nunes e Jay Glass. O single chama-se Con La Mano Levantada. We'll be right back. Subindo na contagem desta semana das 10 mais, já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Agora seguimos para o número 7, onde temos o veterano Danny Tenaglia. Tema que já foi número 1, o single chama-se Di Pizza. 7. Bye. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Sexta posição esta semana para DJ Zé Luís com Gotta Have House Music, o último single. Sim. A ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Live Set Music Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem e vamos subindo na tabela, uma tabela que é elaborada por todos vocês. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com e também adicionar as vossas músicas favoritas. Seguimos em frente para conhecer então o número 5 esta semana para Javi Alfaro featuring Kellen Diamond. O single chama-se Dreams e é tema novo. Five. Set. You listen, you groove, power play. Estamos já na quarta posição, esta semana a pertencer a Music is a Savior, este single que pertence aos The House Rejects. Four. Subimos agora para o número 3, presença dupla nesta tabela para Dario Nunes, desta vez com Sergio Gallegos, o single chama-se Madam. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Estamos quase a conhecer o número 1 da contagem, mas antes ainda vamos conhecer o número 2. Esta semana a pertencer a Dave Garcia e o single Fresh Guitar era número 1 a semana passada. 2.

DJZeluis.com. DJZeluis.com. Thank you. djzeluis.com. We'll be right back. DJZeluis.com. DJZeluis.com. and it makes me wonder. Life Vampire. Yeah. DJZeluis.com. We'll find.

djzeluis.com. DJZeluis.com. DJZeluis.com. Get your hands up cause you think you've got it. Going crazy when not even started. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ooh, it's so funny that you think you're winning. Cause somebody told you you were spinning. Ayo, ayo, we'll be right back.